Eu sou bancário, sofro tanto com pressão por metas que estou a ponto de surtar. O que faço para me aposentar, Dr. Ed? Eu não aguento mais. Meu amigo, eu sinto muito com essa situação. É muito comum que pessoas que trabalham em bancos relatem que sofrem assédio moral por cumprimento de metas. Neste caso, a melhor decisão que você pode tomar é procurar um profissional para fazer uma varredura da sua vida previdenciária e conseguir traçar um horizonte, uma meta e estabelecer uma data para quando você alcançará os requisitos para se aposentar. Paralelamente a isso, meu conselho é que procure um profissional da área de direito do trabalho para que ele também possa lhe orientar como proceder com esse assédio moral. Ninguém merece viver em um ambiente de trabalho que não seja saudável. Acabamos de ouvir o professor e advogado Ed Parrish. Ele é mestre em Direito Público e sócio do Parrish Zenandro Advogados, um escritório especializado em causas contra o INSS e Previdência para Servidores Públicos. Eu sou o Rogério Alves e este foi o Papo Previdenciário. Um grande abraço e até a próxima. Papo Previdenciário. Hepatites virais têm tratamento e podem ter cura, mas é preciso estar atento. As vacinas são a melhor forma de prevenção das hepatites A e B. O teste rápido ajuda a proteger você e outras pessoas. Caso você tenha hepatite, o diagnóstico precoce melhora suas chances de cura, além de diminuir o risco de você contaminar alguém. Vá até uma unidade básica de saúde e procure a melhor forma de tratamento disponível para você. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. É só ligar, sintonizar, pra me sentir bem, pra mudar meu dia, em qualquer lugar, em casa, no carro, trabalho, no celular, a melhor companhia, pelas ondas do rádio, o som que aquece os corações, é da Bahia e dos baianos, colorindo e embalando gerações. Rádio Sociedade da Bahia, é minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Rádio Sociedade da Bahia, minha cara, tem meu jeito, me conhece muito bem. Rádio Sociedade da Bahia, meu amor, minha alegria, não te troco por ninguém. Sociedade, Salvador, Bahia. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade, Salvador, Bahia. 9:02 em Salvador, Bahia. Você está ouvindo Balanço Geral. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, no estúdio móvel, para conversar com o prefeito da cidade de São Francisco do Conde, prefeito Calmon, que hoje gere uma das cidades mais importantes do Brasil, São Francisco do Conde, que fica localizada na região metropolitana. E como a maioria das cidades brasileiras também enfrenta problemas econômicos. Então, prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom? Bom dia, Calil. Muito bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, prefeito, queria que o senhor explicasse aí, porque São Francisco do Conde era famosa por ser uma cidade conhecida como um dos municípios com maior PIB do Brasil. E ao longo dos anos veio perdendo receita. O que aconteceu? Com a vinda da nova refinaria, a expectativa é que fosse ficar bastante diferente do que era antes, melhorar a situação da arrecadação. Mas os modos operantes da nova refinaria fez com que o nosso município viesse a ter uma queda de arrecadação. Então isso vem impactando muito na administração do nosso município. Esse modus operandi que o senhor fala, né, significa o quê? O que mudou da saída da Petrobras até a chegada da Selen? O refino. A Petrobras, ela refinava 40%, chegava a refinar 50% a 60%, 80%, como já chegou até 90% de operação. A nova refinaria, a queda é muito grande de refino, com isso faz com que a nossa refinaria não dê o resultado que São Pedro do Conde vinha. O percentual de refino é menos de 30%. Então isso tem uma queda na receita, no acumulado da nossa receita ele não soma nada pra gente. Em números absolutos, quanto foi a perda da arrecadação da cidade? 60%, 60%, 65%. E que as pessoas precisam acreditar na realidade de hoje, que é a queda da receita. E como é que faz para gerir uma cidade tão importante diante de uma queda de arrecadação tão considerável que foi? Nós tivemos que diminuir custos em contratos, 25%, 50%, tem contrato que nós suspendemos 100%. Nós tiramos mesmo para que pudesse tocar o município da melhor maneira possível. Nós temos uma folha altíssima, nós temos uma folha de 18 milhões. 18 milhões. E estamos arrecadando em média de 25 a 30 milhões mês. Isso é um impacto muito grande para pagar a folha. A exemplo da Câmara de Vereadores, que há 15 dias teve que votar um projeto para diminuir o salário dos funcionários para evitar a demissão. Então, o impacto também, a queda também atingiu a Câmara de Vereadores do nosso município. E que o vereador Pantera, sempre no seu pronunciamento, ele falava, mas eu acho que as pessoas não acreditavam, e hoje nós estamos vivendo a realidade realmente da queda de receita.